A palavra magnificente, magnificentíssimo, está relacionado a Deus. E é a mesma palavra de poderoso, porque se Jeremias diz que ele faz todas estas obras, é porque ele é cheio de poder. E magnífico também está associado a poderoso, que significa abundante em quantidade, tamanho, idade, número, pontuação, qualidade, capitão, ancião, presbítero, bastante, excelente, cheio, grande, crescente, longânimo, muito, mestre, poderoso, múltiplo, oficial, gigantesco, monumental, largo, extensivo, titânico, de Titanic, que é imenso. Tremendo, alto e poderoso, considerável, extraordinário, dinâmico, irresistível, notável, impressionante. Isso é ser poderoso. Mas sempre associado a gerar algo que beneficia e abençoa a todos. Porque se ele é magnificentíssimo, ele não é para ele mesmo, ele não é por ele mesmo, e sim para que alguém seja beneficiado com isso. Além de poderoso, está associado a magnificente, o majestoso. Nós cantamos isso, nós falamos, nós lemos isso na Bíblia. Deus é majestoso. E majestoso é uma palavra que está associada ao rei. O rei é majestoso. E nós chamamos o rei de sua majestade. Mas por que que ele recebe esse título de majestade? Porque ele é magnificente, ele tem uma série de virtudes, de graciosidade, de coisas além, acima, muito além. Assim como o magnificente do gato é o leão, o Senhor é o magnificente, não apenas dos deuses, mas dos homens e de tudo que há sobre a terra, tudo que houve, tudo que haverá, ele é o máximo de tudo, ele é Deus, ele é o número um. Por isso ele recebe esse título de majestoso, rei dos reis, majestoso dos majestosos. E majestoso é a palavra hebraica or, que significa luminoso, iluminado, glorioso, luz, brilhante, fogoso. Aquele que suntuosamente é tudo isso, Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo, Deus, sublime, soberano, magnificente, monumental, real, imperial, grande, belo, impressionante, elevadamente inspirativo, suspirante. Por isso Jeremias diz que ele faz maravilhas nos céus e na terra. Por isso que o salmista diz, no salmo que lemos, o salmo 104, tu que te cobres de luz como de um manto, majestoso é alguém cheio de luz. No Salmo 76, verso 1, o salmista diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a sua tenda e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Glorioso és tu, Senhor, mais majestoso do que os montes eternos. Salmo 76, de 1 a 4. Deus é magnificente. É aquele que tem magnificência, esplendor, opulência, grandioso, suntuoso, rico. É aquele que revela generosidade, bondade, liberdade, pródigo, magnânimo. Aquele que é visionário para abençoar alguém, para realizar, construir, edificar, produzir coisas que abençoam as pessoas. Está associado à palavra magnificente, aquele que é desprendido. Por quê? Porque ele é o máximo e tem todos esses dons, esse poder e essa virtude, porque ele tem desprendimento. Nada disso o encanta. Então ele libera tudo que tem e é para abençoar alguém. Deus é assim. O antônimo de magnificente é agarrado, humilde, mesquinho. O antônimo de luxuoso é apoucado. Ao invés de ser luxuoso como a história do reitor, o magnificente é mais simples para ser desprendido. Por isso ele veio em forma de homem, simples como Deus, nasceu numa manjedoura e morreu na cruz, simples, para realizar aquilo que o seu poder e as suas virtudes lhe deram condições de realizar para abençoar alguém. Diga comigo, magnificente. O magnífico, ele é intenso nas suas dádivas. Não mede despesa nos gastos para abençoar alguém. É sempre patrão verdadeiro. Ele ostenta largueza e fartura, não em benefício próprio, mas em benefício dos outros. Ele é destituído de preocupações materiais ou de qualquer outra, de qualquer natureza. Magnificente não é só aquele assim, majestoso é o rei. Ele tem algumas características. Se ele não tiver essa característica, ele não é majestoso, ele é apenas um imperador. E Deus não é um imperador, Deus é rei. Rei, ele é grande em riquezas, em poder, em sabedoria, em relacionamentos, em virtudes, para abençoar aos seus súditos. Assim é Deus. Bem dotado, física e moralmente, esse é um magnífico. De beleza radiosa, suntuosa, como o sol da manhã. De roupagens como um palácio lindo. Extremamente bom e belo, formidável, excelente para o fim pretendido. Expressado com elegância e propósito. Magnífico, magnificente, poderoso, majestoso, o que o nosso Deus é. Divino, elevado, florescente, grandioso, luxuoso. O que ele não é? Mesquinho. O que ele não é? Sem caráter, limitado, falente ou falido. E eu quero que você leia 1 Crônicas. Capítulo 22, lemos o 29, leia agora o 22, irmão. Eu quero dizer a você que talvez esteja assim, bem, já falou de Deus, glória a Deus, amém. Espera mais um pouquinho, porque há um propósito. Deus não precisa de autoexaltação, muito menos Deus precisa de que eu, um simples pecador miserável, fique aqui exaltando a Ele. Ele não necessita disso, há um propósito para que ele tenha nos dado essa palavra nessa noite. Em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 5, diz assim, porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte.